É, gente ouvinte, você não ouve uma música qualquer. Nós também não tocamos qualquer música. O que de melhor em música? Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade, pela Rede USP de Rádio, aqui na cidade de São Carlos, pela nossa Rádio USP, lá em São Paulo, pela poderosa Rádio USP, e lá em Ribeirão Preto, pela Rádio USP, em 107,9. Mas, nesta manhã de domingo, a pedido é música. Vamos atender ele que reside aqui em São Carlos, ou melhor, ela é uma gentil ouvinte, a dona Helena de Moraes Rosa. Pela vez primeira, ela diz que adora quando chega aos domingos e ela sintoniza em seu rádio Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade, como toda a nossa cidade. Ela diz isso em sua carta e nós agradecemos imensamente. E nós queremos ainda enviar nesta oportunidade a aniversariante da Lafique Imóveis, a dona Maria de Fátima Fusaro, todas as felicitações, pois hoje é seu nível. Parabéns de dona Maria Alice Bittencourt e senhor Dario de Barros Carvalho, diretores da Lafique Imóveis, de suas amizades e de nossa equipe, e de toda a equipe também da Lafique Imóveis. Mas voltando à cartinha tão amável de dona Helena de Moraes Rosa, em nossa sintonia, para ela, estas melodias. Arranjo Raul de Barros, com Raul de Barros, excelente musicista, aqui com sua orquestra e coro, do Vicente Paiva, que foi maestro e compositor, Ave Maria. Oswaldo de Barro, quanto talento, executando, do pianista José Maria de Abreu, a música que era o prefixo do Rei da Voz Francisco Alves, Boa Noite, Amor. E ainda, para ela, dona Helena Moraes Rosa, que reside em São Carlos, ele, o Chico Viola, não poderia faltar. Aqui com o excelente regional do Abel Ferreira, Chico Alves canta, do Nilton Teixeira, Quando Te Encontrei. Thank you.